Bom dia. Eu sou doutorando do curso de filosofia da Unicamp. Trabalho com a professora Ícola do Otaviano e nós estudamos teorias de auto-organização. Alguns anos atrás, durante os encontros do nosso grupo de estudos, o professor Ettore Bresciani, filho, nos apresentou uma técnica chamada sistemografia, que eu não conhecia, baseada no trabalho de Lemoine, que consiste em representar um sistema como um processo contínuo, um conjunto de atividades sequenciais ou recorrentes, sendo que cada atividade é representada por um bloco, denominado processador. E o conjunto das atividades pode ser representado por um diagrama de fluxo, como nós conhecemos. Essa representação gráfica recebe a denominação de sistemografia que permite uma visualização mais simples do que é sistema complexo. E o que me chamou a atenção dessa técnica foi a possibilidade de representar graficamente textos que apresentam uma determinada complexidade, o que permite uma maior interdisciplinaridade, nos abre a possibilidade de diálogo com áreas mais técnicas. Eu venho das humanas, de ciência social, e, na verdade, esse foi o maior interesse que tem na técnica da sistemografia. Além do fato de visualizar, de permitir a visualização mais simples de processos auto-organizados, ou de ciclos dentro de determinados processos. Minha ideia era apresentar a técnica da sistemografia. Mas eu decidi me adequar ao tema da manhã, porque o exemplo, eu ia utilizar como um exemplo um trecho da minha dissertação sistemografada. Então, eu vou passar rapidamente pela técnica, pelas características da técnica da sistemografia e já vou partir para uma aplicação. Quando eu monto o meu sistema, é possível desdobrá-lo em, no mínimo, três subsistemas: motivacional, informacional e decisional. São subsistemas que têm claramente uma interseção, e cada um dos processadores, como vocês estão vendo aí, tem classificado como informacional, operacional ou decisional, ou combinações entre eles. Isso permite que, ao fim da análise, eu consiga visualizar com mais facilidade qual é o meu subsistema operacional, por exemplo, para poder separar os elementos. Isso não foi feito nessa tela, nesse papel ainda. Além disso, cada um desses processadores é classificado por um tipo de forma. Ou seja, atua no sentido de transformar o objeto a ser processado, energia, matéria, informação, do tipo espaço, atua de modo a promover o deslocamento de algum do objeto a ser processado, mais uma vez, em estado de transmissão de matéria, energia ou informação, ou o processador pode ser do tipo tempo, onde o tempo é relevante, o processamento dessa informação toma um tempo relevante. Todo processamento toma tempo, mas quando é relevante para o processo como um todo, o processador pode ser classificado como processador de tempo. E, além disso, os processadores são classificados de acordo com a complexidade da atividade. Aí o número de níveis é arbitrário. Nós trabalhamos com nível 1, processador passivo, até nível 9, processador com autofinalização, passando por processadores com decisões, processadores com memória, com coordenação. E o vocativo, nesse momento, é uma leitura da adaptação de um trecho de minha dissertação de mestrado. Minha dissertação foi chamada Sustentabilidade e Escassez, eu defendi em 2002, e o foco era analisar as relações entre sustentabilidade humana e escassez de recursos. Em um certo momento, nós chegamos a a necessidade de avaliar essas relações entre escassez de recursos e sustentabilidade humana logo na origem da espécie. E eu me inspirei muito fortemente no livro Paradigma Perdido, de Edgar Morin, de 1933, tentando atualizá-lo com algumas informações biológicas mais próximas. Peço licença de vocês para ler um trecho adaptado do capítulo da minha dissertação, capítulo que chama Três Nascimentos do Homem, chamado Primeiro Nascimento. Aproximadamente 12 milhões de anos, a ação contínua das forças tectônicas estava alterando o relevo do continente africano. Desenhava-se um vale longo e sinuoso, ligando a África no sentido norte-sul, criando uma barreira para o deslocamento leste-oeste das populações animais. Mais do que isso, o vale promove o desenvolvimento de um mosaico de condições ecológicas. O continente, que então era dominado por um tapete de florestas, passa a apresentar regiões montanhosas e platôs florestais de temperatura amena. Nossos antepassados, a primeira espécie descoberta que hoje é considerada como humana, o Australopithecus africanus, Australopithecus graecio, estava adaptado às condições de vida em campo aberto. O lugar principal era a savana. E aí eu peço que vocês acompanhem qual foi o meu interesse com o sistemógrafo. Transformar um texto que tem em si uma complexidade que não pode ser representada graficamente, mas ao mesmo tempo tem uma linearidade. E o gráfico permite que eu fuja dessa linearidade. Eu acredito que os dois são instrumentos complementares. Continuando. O Australopithecine foi adaptado à condição, ao habitat principal, a savana, que substituía progressivamente a selva protetora. Ainda que isso tenha significado o abandono dos hábitos arborícolas, a vida na savana está relacionada com mudanças anatômicas fundamentais, principalmente na postura. Hoje podemos afirmar definitivamente que os australopitecínios andavam inretos, ainda que seus crânios e dentição lembrassem bastante os camapitecínios. Houve uma evolução no sentido do andar ereto, mas ainda não um aumento no volume central. Esse é um ponto que precisa ser notado. O piquidismo é uma mudança radical cuja ocorrência não tem nada de simples. É necessária uma modificação de dezenas de ossos, especialmente pernas e pés, mas também colunas vertebral, pelvis e outros mais, todos de contatos de músculos, nervos, juntas. É necessária a especialização do ouvido interno, destinado a manter a orientação espacial, agora em direção à manutenção da postura vertical. De uma maneira geral, o bipedismo aqui é considerado, nesse sistemógrafo, um processador, mas essa mudança anatômica é muito ampla. Claro que merece um estudo muito mais aprofundado. O que me traz para um outro ponto de teoria de sistemas. O sistema é criado, entre aspas, como dado pelo observador. E um mesmo observador, em momentos diferentes, pode montar sistemas diferentes, usando o mesmo nome. Bem, deixa eu continuar. Dessa forma, o cérebro grande, ainda que seja a característica diferencial do homem, surge apenas posteriormente como corolário às modificações ocorridas em nossos passados. Todo um conjunto de características se terminará por moldar o desenvolvimento em direção ao sapiens. Alguns traços já presentes na herança primata, como a oponência do legado, encadeados com a já discutida vida na savana e o bipedismo, desencadeiam o desenvolvimento de outras características anatômicas e de práticas cotidianas, como, por exemplo, o regime carnívoro. Esse deve ter se iniciado com um aproveitamento oportunista de carniça, de restos animais deixados pelos predadores, e o cerco esporádico de terras presas. Para mais, pode-se esperar que o regime carnívoro, seja através da caça ou da carniça, aumenta os benefícios da população macho-macho. A caça, que surge desde cedo, começando nas civilizações menores e esporádicas dos rios superiores onívoros chegando até nós, transforma-se e complexifica-se durante o percurso. De acordo com Mohan, as transformações que vão do provável cerco desajeitado a pequenos mamíferos e filhotes de aves, ainda incapazes de voar, até as das manobras de sujeição, engodo e abate, apoiado por tecnologia vistas ainda hoje em dia, vão transformar indivíduos, sociedades, mesmo essa parte inicial pré-tecnológica, tornada parte essencial da prática cotidiana e da sobrevivência dos primeiros hominídeos, já representará um importante fator de seleção dentro dessa espécie. Indivíduos nascidos com mutações e que, em outras condições, apresentariam desvantagens, por exemplo, australopitecínios robustos sofrendo mutação e tornando-se menores e, portanto, mais frágeis, tornam-se vantagens dentro de um ambiente que já inclui práticas caça. Os menores serão mais ágeis e terão mais chances de sobreviver na caça. A caça na savana estimula, dessa forma, o desenvolvimento de habilidades heurísticas na prática cotidiana, a coesão do grupo. Além disso, é o hominídeo hábil, capaz de identificar sinais sensoriais, ambíguos sinais sensoriais, conhecedor da natureza, apto a ser predador de luqueza, competente na dissimulação da esquiva, que se mostrará mais adaptado à vida pela caça. Finalmente, é no plano social que o desenvolvimento da caça e suas consequências desempenha um papel transformador. Tem a par com uma sociogênese que dissocia o modelo social hominídeo daquele da sociedade de primatas mais avançados e constitui um novo tipo de sociedade. Chamaremos aqui de paleossociedade. Mais um elemento que eu gostaria de chamar a atenção. As análises de evolução humana tendem a enfatizar um elemento. Eu acabei de enfatizar o elemento caça. Algumas análises enfatizam o elemento linguagem, outras o elemento artefatos, ou homo saber, ou homo econômicos, ou sapien. E a tentativa aqui é articular essas diversas dimensões sem dar privilégio maior para nenhuma, pelo menos em princípio, e privilegiar sim a interação entre esses diversos elementos. Como se nós falamos aqui agora de caça, vamos para outro ponto agora. No limiar do surgimento do gênero homo, com o homo habilis, de curta duração, e mais ainda com o erectus, que chegou a ser contemporâneo tanto dos australopitecínios quanto dos sapiens arcaicos, que a caça, reforçando uma dialética mãos, cérebro, utensílio, ajudará no desenvolvimento daquele que é considerado por muitos o fator distintivo do ser humano, a utilização de artefatos, utensílios, armas. É na era do Homo erectus que a manufatura de artefatos líquidos torna-se controlada e padronizada. Outra consequência da organização social em torno da caça é a separação econômica e cultural entre os sexos. se não for os homens a tarefa da obtenção, fonte animal, fonte animal de alimentos, e as mulheres as atividades de coleta. E, na verdade, deve ter sido a fonte mais segura de alimentos com um contínuo do grupo. Além disso, a incapacidade das crianças humanas de se agarrar ao gosto das mães, como os antepassados símios, aliada ao prolongamento da fase infantil, que a gente vai falar daqui a pouco, e, consequentemente, da necessidade de cuidados maternais, leva à sedentarização das mulheres e à separação cotidiana dos grupos de machos e fêmeas. Enquanto isso, a cooperação entre homens, com a necessidade cada vez maior de uma organização criativa para a escolha de terrenos, preparação do ataque, sincronização de movimentos na caça, juntamente com o prolongamento das relações de afetividade presentes na adolescência, que já estão presentes, inclusive, em alguns primatas mais jovens, suprimirão alguns caráteres de competição, intolerância e violência características das relações entre machos. O resultado é o surgimento de uma bioclasse de homens solidários e o estabelecimento de um princípio de dominação de classe, que não é conhecido no Sims. Essa dominação pode se estabelecer devido ao fato de que nem as mulheres, nem os jovens conseguem cristalizar-se em bioclasses completamente formadas. As mulheres não conseguem estabelecer laços interpessoais fortes, devido ainda a uma subordinação de sua coordenação, a fidelidade particular e essencial às crianças. A sedentarização das mulheres estimula e é estimulada pela nucleação mãe-criança. E os jovens ainda estão muito ligados às mães no início da adolescência e já muito ligados às suas respectivas classes adultas no fim da adolescência, macho ou fêmea. É de se notar, entretanto, que essa condição de socialização dos jovens permite que a sociedade se beneficie diretamente de suas inovações e descobertas. As características infantis de brincadeira, curiosidade, exploração e imaginação, aliadas a um início de inserção no mundo adulto, permitem a emergência de novos padrões de comportamento. Bom, de acordo com essa descrição, a organização social começa a apresentar elementos de uma economia, um modo de organização e produção, reprodução de alta complexidade social. Mais que isso, uma paleolinguagem começa a surgir, bem estimulada pelos elementos de caça, no caso do homem, e dos elementos de socialização, no caso mãe-filho, mãe-filha. A paleocultura começa a surgir, um sistema generativo de alta complexidade. A cultura, possivelmente, passa de consequência ou epifenômeno da evolução humana como agente dessa evolução, um fator de seleção, na medida em que constitui uma estrutura que atua como fator de seleção, escolhendo favoravelmente mutações biológicas que levem à complexificação cerebral. Isso vai gerar um anel retroativo, representado pelo sistemógrafo, que tem um papel decisivo levando ao Homo sapiens. Finalmente, como de tudo que foi dito, a evolução. Como a evolução do ser humano nos trouxe um cérebro grande e complexo. Qual é o cérebro mais capaz de aprender? Qual é o cérebro mais maleável? Qual é capaz de criar perguntas para as quais não se sabe essa resposta? E respostas, mesmo que não aceitas como corretas, para essas perguntas? O cérebro de uma criança. E o conjunto, esse conjunto de mutações, juvenilização ou neotenia, está sendo estimulado por todo o modelo social criado por todos esses conjunto de elementos que eu apresentei até agora. Isso resulta num não acabamento do indivíduo adulto, né, com várias características ainda de inacabamento no ser humano adulto, que traz a cerebralização ou cérebro grande dos sapiens.